Assunto do rádio. Abraço pra você, que é muito mais importante. Eu sempre com o papai do seu coração. Vou lá com você também, torcedor do Brasil.